Manda beijo molhado, o sabor da paixão. Vamos voltar, amor. Não, eu

você está por perto, reconheço seu perfume. Se te vejo com outro, fico louco de ciúme. Se você tá querendo o bem que eu vou te dar, mas é só aqui no Águia que você vai me encontrar. Encosta no meu corpo e vem fazer amor, e toda essa galera solta um grito. Pá, pá, joga a mão pra cima e grita pá, pá. Diz pra mim que tá querendo mais, mais. A festa tá do jeito e o DJ tá arrebentando e grita pá, pá. Joga a mão pra cima e grita vai, vai. Diz pra mim que tá querendo mais, mais. Detona a metralhadora, ó meu águia, dá um grito. Super pop, super pop. Sou toda sua.

quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Talentoso DJ Neg. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. DJ Neg, o toca tudo do Pará. Procuraram um verdadeiro amor. sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes implorei seu amor, mas você nem ligou. Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. Oh, oh, oh. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar o verdadeiro amor. Oh, oh. Ser feliz, muito feliz, encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais. DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará.